Agora são 9 horas e 52 minutos, 9h52, e nós estamos acompanhando a transição na área da administração do Hospital Municipal. Nós temos novidades. O antigo presidente do conselho, ele acabou repassando aí algumas informações à imprensa, abriu mão do cargo e está conosco aqui para conversar a respeito disso. Doutor Jorge, muito bom dia, seja bem-vindo à CBN mais uma vez. Quais são as novas informações que o senhor tem a respeito da Fundação Municipal de Saúde? Bom dia. Bom dia, Marcão, bom dia, seus ouvintes. Bom, eu vim trazer umas informações, porque já é sabido de todos, né, da minha exoneração do cargo de diretor-presidente da Fundação, né? Sim. Foi anunciado semana passada, mas eu tenho um elemento novo, que toda a diretoria e toda a gerência agora colocaram o cargo à disposição, tá? Eles estão preocupados com a falta de comprometimento da prefeitura, tá? Com os repasses necessários para o bom funcionamento do hospital. Então, eles estão colocando o cargo à disposição. Doutor, o que acontece a partir desse momento? Quais são as mudanças já de imediato no sistema público de saúde de Foz do Iguaçu, principalmente no Hospital Municipal? Não, de imediato não deve acontecer nada. A população deve ficar tranquila, porque o atendimento permanece, né? Uhum. Deve haver alguma transição que o Conselho Curador vai ter que agora, através dessa decisão aí do pessoal, tomar as devidas providências, né, de substituição, para colocar pessoas nos devidos cargos para continuar o funcionamento. O hospital está funcionando desde a sua fundação, nunca parou, a fundação, que a Fundação Municipal de Saúde assumiu, né, nunca parou, ele vai ter atendimento das urgências e emergências e vai continuar os atendimentos. A população não tem que ficar preocupada com isso, tá? É só uma questão realmente de decisão da alta administração, porque são desconfortáveis com a falta de recursos, aí, a falta de horizonte para solucionar os problemas financeiros que foram gerados, né, pela falta de repasse por parte da prefeitura. O problema financeiro, então, foi o principal motivo de toda esta mudança, digamos assim, de forma tão drástica, num processo que vinha caminhando bem, doutor? Sim, que na verdade, né, esse processo, esse problema financeiro é a raiz de tudo, né? A falta, o atraso no pagamento dos funcionários, a falta de medicamentos, a falta de materiais, que sempre foi anunciado pela mídia, foi decorrente dessa falta de recursos mesmo, porque na verdade a prefeitura não tinha orçamento para em 2013. Dar assistência à fundação, pagar a fundação que ela precisava para manter suas operações, né? Então, nós trabalhamos com um orçamento muito aquém e criando um certo endividamento, sendo que tivemos que receber a paciência dos funcionários, a paciência dos fornecedores para os recebimentos que foram feitos em atraso. Só que nós encerramos o ano com uma dívida grande, né? De 12,5 milhões por falta de repasse, tá? Porque o dinheiro que veio, inclusive, do Estado não foi repassado para nós, né? Enfim, então essa falta de dinheiro gerou praticamente quase todos os problemas que nós tivemos durante o ano. O que acontece agora na sequência, doutor? Por parte dessa diretoria que colocou o cargo à disposição, o que eles estão aguardando aí nos próximos passos da administração municipal, no seu ver? Bom, o Conselho Curador vai ter que fazer uma reunião com a diretoria, né, e para ver como é que vai ser feita essa transição aí, né. E depois dessa nova direção, junto com o Conselho, vão estabelecer os critérios e como é que eles vão lidar com essa situação toda, né. Apesar que o orçamento que foi feito, nós fizemos para esse ano agora, a partir do dia 20 de janeiro, para 2014, é um orçamento adequado. Ele está 1 milhão e 700 a mais por mês, o que vai dar condições para a nova gestão, vai ter orçamento para tocar o dia a dia. A questão vai ser a dívida que foi deixada, né? Que tem que ser sanada. E também tem um valor que a prefeitura tinha que ter pago no início, quando criou a fundação, a lei que criou a fundação, que dizia que tinha que ser pago todas as despesas de início da fundação, né? Bem como para fazer frente à compra dos estoques, e as contratações de funcionários e tudo, então, inclusive pagar o salário do mês seguinte, né? Porque você sabe que todo órgão público tem que começar a trabalhar, tem que ter uma verba, né? Certo. A gente teria que ter recebido lá atrás isso para nunca ter atrasado os fornecedores e nem os funcionários, né? Então vai ser uma missão que eles vão ter agora, daqui para frente. Qual é o mecanismo que estes credores têm para garantirem aí esses valores que têm a receber, doutor? Tem alguma ideia? Não, eles têm. O valor que eles têm a receber, eles receberão, se são devidos, não tenha dúvida, e devem ser pagos, assim como sempre honramos e pagamos. Negociamos com os fornecedores, tá? Tudo isso foi negociado. E eles estavam aguardando. Então, acredito eu que tem que ser tomado algumas medidas aí, né? Foi pensado até numa forma da fundação pegar um empréstimo para pagar para essa dívida. E a nossa gestão estava trabalhando para seguir junto ao Estado, junto inclusive ao governo federal, verba para ajudar nessa suplementação para sanar essa dívida que ficou. Certo. O senhor tem ideia do montante desse valor hoje, doutor? Olha, nós encerramos 31 de dezembro com um contas a pagar de 12 milhões e meio, né? Havia no começo de janeiro, nós recebemos uma parte desse valor para pagar essa dívida, que são salários, coisa e tal, né? Então, mas ela deve girar por torno de 10 milhões, 11 milhões, mais ou menos, que vai ficar em aberto, independentemente do orçamento que vai estar entrando a partir de fevereiro, no valor de 5 milhões e 200, né? 1 milhão e 700 a mais do que foi no passado, né? Então, para você ter uma ideia. Hoje, com 5.200, a gente está prestando mais ou menos praticamente o mesmo serviço que estava no contrato de 3,5. Então, já aí você vê que havia uma defasagem realmente de pelo menos 1.700 por mês, que multiplicado por 6 dá uns 10, 11 milhões, né? Então, essa é a questão. Então, agora acredito aí que vão enviar todos os esforços para sanar essa questão, assim como nós estávamos trabalhando. Muito bem, doutor, muito obrigado. Estamos à disposição aqui. Quando o senhor tiver novidades a respeito do caso, pode contar com a gente para essa divulgação e a gente, assim que conseguir novas informações também, vai repassando ao nosso ouvinte, sempre com o compromisso de manter a comunidade guaçuense atualizada sobre todos os assuntos. Boa sorte para o senhor, muito obrigado por sua participação e um bom dia. Bom dia a todos. São 9 horas e 59 minutos.